Começando o meu turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu nunca, nunca vou investir em militar. Ixi. Eita porra, por isso que o país tá uma merda, né? Onde está a guerra quando nós precisamos dela? Aqui é o cabeça e depois do maior downtime da história, eu voltei. É meu turno de novo. Caraca. Cara, isso teria tudo a ver com um outro jogo se eu fosse falar dele. Maior downtime da história. E aí, galera, aqui é o Excel e eu vou banir as drogas recreativas. Por que banir? Não, pera. Quando eu falar do jogo, você vai entender. Ok. O Excel, o Alexandre de Moraes, pra quem é do ramo jurídico. A guerra às drogas, queimar maconha no mais pé, ou lá, menos no... isso. É, queimar e ficar doidão com a fumaça, né? Mas enfim. Bom, vamos aqui, então, começando mais uma edição de jogatinas. Dessa vez, uma jogatina perto da outra, né? Que a gente fez podcast recentemente. Mas é pra aproveitar a aparição um pouco rara aqui do Cabeça, ultimamente, né, Cabeça? Exatamente, tava difícil gravar. Aproveitar que o rapaz está livre por um tempo, né? Com certeza. Então a gente vai falar sobre os nossos joguinhos que foram pras jogatinas. Logo após o tie de comentários, voltamos logo mais. Começando aqui o tie de comentários, hoje estou aqui com meu amigo Diogo Matraca. Diogo Matraca, garotinho de recados, ele só vem pra leitura de e-mails. Essa vida de Airsoft aí, consumindo vida, eu tô ligado, hein? Tô de olho. Não, peraí, deixa eu me justificar, cara. Eu tô há quase um mês seguindo Airsoft, velho. Eu tô trabalhando muito pra variar, né? Entendi, imaginei, cara. Mas, fora Airsoft, tem jogado algum board game aí, Diogo? Cara, por incrível que pareça, eu dei uma jogadinha aí há duas semanas atrás, mas assim, por enquanto nada de novidade. E amanhã eu tô indo comprar o meu The Resistance, cara. Olha só. E pra galera que quer conhecer mais sobre The Resistance, tem nosso podcast que a gente fez exclusivo pro jogo, né? Exato. Falando das variáveis e tudo mais. E eu ouvi umas três vezes. Mas esse aqui é o tie de comentários aqui relativo ao episódio número 31. Foi sobre tipos de jogadores. Essa primeira parte falando sobre tipos de jogadores baseado no estilo de jogo, né? Tem Eurogamer, tem Ameritrash, tem Wargamer, Partygamer, Eclético e muitas outras coisas. E eu gostaria de perguntar pro Diogo. O Diogo, muito fã de Star Wars, deve ser muito Ameritrash, tá certo? Eu, fã de Star Wars, não sei da onde. Aonde vocês tiram esses negócios? Então, cara, olha, eu ultimamente, o meu perfil, assim, do final do ano pra cá, felizmente assim, entre aspas, né? Eu vou ter que enquadrar ele em Party Gamer e Family Gamer, porque eu perdi contato com aquele pessoal que jogava mais hardcore, assim, então eu tive que meio que introduzir minha família e a minha namorada no mundo dos board games, então eu tive que começar meio que do zero. Sim. Mas no fundo do meu coração eu tenho um espacinho ali pros games mais pesados, sabe, cara? Sim. Até o meu Star Wars, inclusive, tá meio parado. Já tem alguns meses que eu não tô jogando Star Wars, cara. Ah, mas a sua vida profissional também tá tensa, né? É, agora na primeira metade do ano tá tensa, mas depois eu prometo que eu começo a aparecer mais. Eu sei que eu prometi um monte de vídeo no canal, cara, eu não gravei nenhum ainda. Mas tudo bem, então o Diogo ali tá... Diogo, cara, eu assim, olhando o seu perfil, eu acho que você é mais Ameritrasher, talvez pelos jogos que você mais jogou, né? Mas aí a gente entra no mérito. Você não jogou muita coisa Euro também, né? Então você não tem nenhuma opinião tão formada baseada nos Euros. É, na verdade eu acho que eu nunca joguei nenhum Euro puro assim, cara, pra ser bem sincero. Ah, Carcassonne já jogou, não jogou? É, acho que só ele, cara. Você viajando aqui pra Curitiba, a gente marca pra jogar uns Euros aí pra você conhecer. Tô chegando aí mês que vem. Olha, exatamente. E olha só, cara, fiquei muito feliz disso porque eu consegui jogar Twilight Imperium. Eu finalmente. Eu vi as fotos, eu fiquei com inveja, confesso, porque a última vez que a gente jogou eu tava junto. E acho que foi a última vez que eu joguei também, né? Cara, esse jogo é maravilhoso, eu amo esse jogo e pela primeira vez eu venci, foi muito legal. Mas, continuando aqui, a gente também tem nossas redes sociais, o nosso Facebook, facebook.com/jogatinabg, Twitter no @jogatinabg, o nosso grupo no Telegram, que a gente tem nossos ouvintes e nossos web espectadores, digamos assim, né, que acompanha nosso YouTube, que é nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, e também tem nosso canal no Ludopedia do JogatinaBG. E você pode seguir a gente nas redes sociais, mandar um e-mail pra nós no jogatinabg@gmail.com, e seu feedback pra nós é super válido, tá? Pra gente saber se nosso trabalho tá indo bem, se você quer uma sugestão de episódio, se você quer que a gente fale sobre tal assunto, se você não gostou que a gente fale sobre tal assunto, né? Se você quer que eu continue aparecendo aqui ou não. Exato. Mas é isso, gente. Sempre dê o seu feedback, é o nosso combustível pra fazer cada vez mais e melhor, né? Por que não? E a gente também tem um recadinho da Rocket Jogos. O Bruno disse que agora tem uma loja nova, né? Tem nova logo, foi reformulada. A loja tem mais opções atualizações, né? Além de jogos importados, como já disse na última edição, também tem já a pré-venda do Terraform Mars, que tá R$249 na pré-venda, depois fica por R$299. Então tem um descontinho se você pegar antes. Aproveita e compra logo. Exatamente, daqui, acho que vai ser lançado em junho, né? Então entre lá na rockjogos.com e saiba mais. A melhor loja de longe. Cara, eles dão comida quando você pede as coisas, dão comida pra você, cara. Você tá chamando a Rock Jogos do iFood, isso mesmo? É, a Rock Jogos é tipo o iFood do board game, cara. Você compra o jogo e ganha comida junto, é maravilhoso isso. E, Diogo, como eu já disse lá no começo dessa parte do Tarde de Comentários, foi um podcast a respeito de tipos de jogadores, tivemos diversos comentários aqui. Eu vou começar lendo o primeiro comentário, que é do Vinícius83. Né? Ele mandou o seguinte comentário: jogo Euro é tipo o Atari dos jogos de mesa. Você precisa olhar para aquele cubinho ou para aquele mipo de madeira e imaginar que aquilo é de acordo com a capa ou de acordo com o manual do jogo. Cara, que nem eu disse, né? Os jogos Euros, eles têm super produção na questão de conteúdo, de material, né? Exato. O jogo Euro, ele tem fama de fritar sua cabeça, na realidade. Né? É, exatamente. Ele tem fama de fritar sua cabeça com mecânicas elaboradas, com temáticas de economia e muitas outras coisas. Então, os Euros, às vezes o pessoal passa batido. Eu gosto muito de jogo de miniatura, né? O Excel mesmo disse, né? Sim. Eu gosto de jogos com miniatura, Arcadia Quest. Comin or not, toma meu dinheiro. Ah! Exatamente. Ele falou até isso no podcast. Eu sou muito eclético na questão de jogos, assim. Sim, só sim. Não gosto muito da galera party gamer. Na questão do cara que só joga party game e não quer jogar mais nada, mas joga 10 mil vezes a partida da mesma coisa, sabe? Não quer jogar nada pesado. Rola, é. Esse aí é foda. Eu gosto de jogar party game, mas eu gosto com parcimônia. É que né? O party game é pra aquecer a roda ali antes da gente pegar e jogar algum negócio mais pesado e tal. É, agora você pegar ali a noite inteira e ficar só no Coop. É. Não dá. Você já teve experiência, né, Diogo? Já, cara. Eu tô desabafando aqui na realidade. Cara, todo mundo aí que gosta de jogos no geral, assim, independente do tipo, sempre tem probleminha com a galera party game que não quer sair do party game, né? É foda. É tenso. Antes de você ler seu comentário, eu só vou fazer uma breve nota aqui. O Ricardo Santos 76, ele diz o seguinte: muito bom podcast, pessoal. Só tentem bipar os palavrões antes de ir ao ar. Muitas vezes eu estou escutando com meu filho por perto, meu filho pequeno. E deixo de ouvir por conta disso. Sobre o tipo de jogador, eu tenho uma quedinha por temáticos e me considero híbrido ou eclético, pois jogo de tudo, desde que seja bom pra mim. De Zombicide a Hansa Teutônica, passando por Blood Rage, Keyflower, Fire Team Zero, entre outros. Só não enquadro mesmo os card games, porque eu tenho um trauma dos tempos de Magic e também de Rage. E nem sou tão grande fã ou entusiasta de party games, que é o que eu jogo até hoje, mas com uma certa galera, com a galera certa. Abraços! Então, só comentando a parte, pelo menos, dos palavrões. Eu vou tentar bipar, mas como eu disse, Excel às vezes... é carioca honorário pra ir palavrão em livro. É. Mas isso é fato. Mas às vezes, por exemplo, eu até tento tirar muito disso na edição. Eu não vou prometer tudo, porque a nossa proposta é uma conversa mais aberta entre amigos. E às vezes o palavrão acaba saindo, assim. Até porque a gente conversa entre nós, a gente fala palavrão no geral. Eu peço até desculpas, assim, por seu filho escutar as baboseiras que a gente fala. A gente sabe que é feio, mas infelizmente a gente acostumou e acaba saindo meio que no automático, né, cara? É assim, eu tento tirar o máximo, eu juro pra vocês. Eu tento tirar o máximo na edição, assim, de palavrão. Ou às vezes eu só deixo um palavrão que uma parte cômica mesmo. Então, eu peço desculpas. Eu não garanto que eu vou bipar todos eles, mas sempre que tiver uma oportunidade de tirar uma coisa que tá só ofensivamente errada. Porque palavrão é complicado discutir isso, mas eu peço mil desculpas, Ricardo, pela condição que a gente adaptou você, né? Mas tudo bem. E por fim, tivemos um comentário aqui do Bruno de Oliveira, São Paulo, e mandou o seguinte comentário: Diogo, leia aí pra nós. É complicado colocar todo jogo relacionado a Star Wars como sendo um jogo bosta. Se sou fanboy por ser fã de algo incrível há 26 anos, a minha idade, uma história rica que chega a ser cultural para o mundo, influenciando muitas pessoas através da história, então sou fanboy de Star Wars. Tamo junto, cara. Cara, tamo junto, velho. Eu considero diferente a importância de um jogo com o tema Star Wars para um fã e para um não fã. Para mim, jogar é se divertir e não complicar a diversão. Se tiver que ficar escolhendo o que vou jogar para não sofrer preconceito e ter que escutar essas bostas, porque sinceramente, essa crítica ao nicho de jogo que é uma bosta, eu me desculpo pela palavra, o hobby perde o sentido principal, que não vejo outro, é diversão. Não sei se deu pra entender a frase, mas enfim. Respeito todas as preferências, gostos, temas e jogadores sem ofender ninguém. E esse é o problema pessoal. Uma boa crítica não ofende grupo algum. Desculpe se incomodei. A propósito, sou eclético também. Jogo que tiver na mesa com os amigos, o negócio é jogar, interagir e se divertir. Aquele abraço. Então, olha só. Explicando esse comentário em si do Bruno, né? Primeira vez que o Roger participou do podcast, né? A gente até respondeu ele depois. A gente entrou de acordo, tá? Vou ler o comentário que é o do Roger, tá? Ele diz o seguinte: a colocação da temática de Star Wars sendo bosta, por mais que pareça, cabeça foi usado de uma maneira genérica, sabe? Apenas pra tentar explicar uma situação. Tanto que o Zabuza explicou em seguida que eu insisti na falácia no intuito de ser cômico, sabe? Que o Rod, ele tem essa parada no cômico. O Diogo conheceu ele pela primeira vez e sabe que eu brigo direto com o Rod. Porque é um amigo meu de muita data, assim, e é o estilo mesmo dele falar. Talvez ele não quis, nesse sentido, falar ofendendo os fãs, os jogos. Ele realmente não gosta dos jogos, porque ele acha na vizinha, mas é uma questão de gosto, tá? Mas ele fala bosta pra como se fosse bom dia. No entanto, peço desculpas por me expressar mal. Se tiver algum cast futuro, podemos decorrer melhor sobre os jogos Star Wars. Prometo uma crítica suavíssima. Só não prometo que eu goste dos jogos, mas deixei claro que não estou sendo preconceituoso e muito menos discrimino qualquer tipo de jogador por nicho específico. Apenas não concordo com todos. Isso faz sentido, né? De você... Não precisa você gostar de tudo, né? Exato. A questão mesmo é que ele se expressou mal na questão de falar que todos os jogos são bosses. Não são, cara. Eu falei pra ele, só o jeito dele de falar realmente que é desse jeito, mas não foi tudo isso. E ele realmente falou uma coisa interessante, que obrigado por indicar, se incomodou você. E tem outra, né? Eu também tenho que pedir desculpa, cara, porque o pessoal me colocou na equipe, eu tô só gravando em Halo, eu não tô conseguindo participar de nada, mas eu prometo pra vocês, cara, e vai melhorar a situação. Eu vou gravar os vídeos que eu prometi. Eu sei que às vezes tem gente, camarada, caraca, o cara falou que ia gravar, não gravou. Tá comentando o vídeo também, eu tô devendo o wiki, mas esse mês, cara, tive muitas complicações, tanto na vida pessoal, mas assim, podcast não falta, cara, podcast é sagrado, vai ter podcast pra vocês assim, e os vídeos que eu não lancei, por exemplo, há um mês atrás, eu vou lançar eles mesmo retroativo, sabe? Vocês então... vão ouvir a minha bela voz mais algumas vezes, eu prometo pra vocês. Então é isso, Diogo, vamos lá, continuando com o nosso podcast, Jogatinas, é isso, abraços! Ei! Cabeça, então, quer dizer que você andou indo para um Velho Oeste muito louco, cheio dos petelecos, isso mesmo? Exatamente. Um Velho Oeste muito louco, isso é o quê? É filme da Sessão da Tarde? Talvez. Bater ou correr, sei lá. Aprontando altas aventuras no Velho Oeste com seus amigos e dedões. Bom, eu joguei Flickin' Up. Olha só, um dos lançamentos do ano passado aí da Galápagos, que tem uma premissa bem interessante, que é recriar clássicos, digamos assim, do faroeste, mas usando aí um jogo de habilidade onde você tem que usar, né, apenas o flick, o seu dedo, né, apenas a flexão do seu dedo pra fazer toda a movimentação. Eu achei bem interessante, porque assim, eu fiquei muito, como que eu posso falar, receoso quando o jogo saiu, de falar, puxa, será que ele tem graça, efetivamente? Será que eu vou gostar? Será que vai funcionar? É. Tanto que não fui eu do meu grupo que comprou, quem comprou foi o Mods, que vocês já ouviram aqui. Ele que comprou, porque, sei lá, porque ele às vezes tem uma louca de gostar de umas paradas e compra assim, e ele comprou, e aí a gente foi testar, e assim, cara, o jogo é bem divertido. Assim, eu acho que se você entender o que ele se propõe, e, meu, ele é só um jogo mega filler, mega rápido, pra dar tudo errado, e ninguém acertar nada, sabe, e dar risada, uma possibilidade de vários jogadores numa mesa e tal, eu acho que, assim, ele é uma boa pedida, até porque ele é diferente. Acho que o primeiro ponto, que é pra definir se você que tá ouvindo vai ter interesse ou não, é falar, ele é um jogo de habilidade. É. Então, muito pouca estratégia, muito pouca sorte, é habilidade. É a sua capacidade de flexionar o seu dedo e disparar aquele maldito disquinho certo. E tem outra capacidade que você tem que colocar em voga, né? Que é o quê? É você ficar de pé a jogatina toda, né? Porque você vai ficar em pé. Você não vai ficar jogar sentado, exatamente, igual um jogo tradicional. Você girando, vai ficar em pé ali, girando em volta mudando da de lado mesa. Da mesa pra você... Esse é uma outra questão interessante. Ele tem que ter... Você vai usar provavelmente a sua mesa inteira pra isso e ainda tem que ter meio que um espaço pra você rodar. Uhum. Imagina que ele tem a dinâmica de você ficar olhando os ângulos da sinuca, por exemplo. Você fica olhando, puta, será que esse ângulo? Será que eu vou daqui? Isso é verdade. Ele tem muito essa questão. Mas, bom, tentando aí falar mais, de forma mais rápida como funciona o jogo. Ele vai ser jogado em duas equipes. Uma delas vai usar os bandidos e uma vai usar os mocinhos. O jogo vem com alguns cenários, se não me engano são 6 cenários, que vão recriar algumas cenas clássicas que você pode ver em algum filme de faroeste. Então você tem desde o confronto dos dois grupos ao meio-dia, até um assalto a banco, até os vilões tentando salvar um amigo da forca, escoltar, salvar testemunhas, esse tipo de coisa. Como que então o jogo funciona? Eu vou tentar explicar sem ser de maneira visual, às vezes pode ser meio complexo, porque esse é um jogo bem, né, assim, por causa das pecinhas, mas você vai ter o seu meeple, que na verdade é o seu personagem, e ele tem o chapéu. O lado do chapéu do seu personagem vai definir se ele joga naquele turno ou não, porque o turno é definido pelas horas do relógio. Então as horas pares são de uma cor, as horas ímpares são de outra cor. Não, cabeça. Não? Não, não. Eu acho que você jogaram errado. Não, é hora sim, hora não. Então essa parte aí da cor, pelo menos é onde eu entendi. A Jéssica também jogou comigo. É que quando você vai começar o jogo e tá numa hora azul. E todo mundo tá de chapéu azul. Então todo mundo que é de chapéu azul vai fazer ação. E vai virar o chapéu pro lado vermelho. Quando isso, for pra aula, e vai virar pro vermelho. Isso, quando for pra aula vermelha, todo mundo que virou o chapéu vai jogar também. Então vai ter o turno de ida e volta, entendeu? Só que, não é, só que tem um problema. Se você for acertado antes de virar o seu chapéu, você não vira o seu chapéu. Ah. Então você não joga no próximo turno. E aí você tem uma mecânica de você virar esse chapéu de acordo com a fazer ou quando você faz a sua ação do turno. E qual que é a dinâmica? Então você vai fazer uma ação e essa ação ela vai ser definida em ou você anda, ou você anda, atira, ou você atira, ou você pega alguma coisa do chão. São essas as possibilidades. Isso. Você vai fazer duas delas na ordem que você achar melhor. Toda a movimentação e a parte de atirar é definida com você flexionar o seu dedo e jogar um disquinho. Então, sim, se você jogar o disquinho de movimento, aonde ele parar, o seu personagem vai ter que parar ali. Então, se você jogar errado, você pode parar no meio dos inimigos e ficar totalmente aberto pra tomar tiro, como você pode bater em alguma coisa e perder o seu movimento. E o tiro é exatamente a mesma coisa, só que com um disquinho um pouco menor, aonde você vai colocar ele do lado do seu personagem e vai ter que flexionar ele e atirar, tentando acertar e derrubar o meeple do seu adversário. Sim. Né? Se você acertar ele cai, perde um ponto de vida, você tem lá um limite de 3 pontos de vida, dependendo do cenário. E se você acertar um amigo seu amigo vai tomar tiro e não vai se mexer, porque tem Friendly Fire no Velho Sim. Oeste. Cara, é justamente pra gerar o caos na mesa, né? O caos, é caos, porque assim, eu particularmente eu sou péssimo, eu não sou bom nesse jogo. Então, eu acertei várias vezes o Rhodes, que eu tava jogando de dupla com ele, eu várias vezes perdi movimento, atirei torto, não consegui fazer as coisas, mas ainda assim ele é divertido se você tá disposto a isso. Você sabe, você tem que saber que você pode ser ruim, e a graça muitas vezes vai estar em ser ruim e tentar melhorar nesse jogo, né? Então assim, até tem uma questão, até você pode tentar fazer uma estratégia, mas ela pode ser totalmente destruída se você jogar o seu disquinho longe demais. Uhum. Resumidamente, ele vai ser um jogo de habilidade, então por exemplo, pra quem gosta do jogo como por exemplo o Dungeon Fighter, que é um jogo também de habilidade, jogar os dados dentro do alvo, pode ser que goste do Flicken Up. Tem essa questão da temática que eu acho que os cenários ajudam bem e fazem funcionar. Sim. Ele é um jogo legal de ver na mesa até, ele tem os componentes bonitos, né, de você colocar as construções, lá o carro, né? As construções, montar a cidade, ele te dá uma dica lá de formatos, né, cada missão tem um formato de cidade diferente. Então essa questão da temática eu acho que ela funciona bem legal. A mecânica eu acho que ela é bem amarrada em como as ações funcionam, em como fazer pra jogar. O jogo é super simples, muito rápido e fácil de explicar. Você tem até duelos, se dois personagens rivais entrarem dentro de um prédio, você faz um duelo e aí um deles é jogado pra fora. É muito bom. É bem legal. Você dá um peteleco nele pra fugir pra fora, jogar ele. Como se alguém tivesse jogado ele pra fora do prédio. Muito, muito interessante. Mas, claro, não vai ser um jogo, né, um jogo super estratégico e você vai queimar o seu cérebro montando estratégia. Cara, esse jogo é perfeito pra jogar com criança, cara. Sim. Porque sim. A parte de... Você tira a parte estratégica que normalmente criança normalmente deixa de ter, né? Mas a parte de habilidade é muito atrativa. Exatamente isso. E é um baita de um jogo. Eu tenho também aqui na coleção e sempre que a minha namorada viaja pra visitar a família, ela leva pra jogar com o irmão dela e sempre é diversão garantida. Muito bom. Muito bom. Realmente. O que esteve na sua mesa? Cara, várias coisas divertidas. Olha só, essa semana retrasada, eu tive contato com um jogo que eu já tava paquerando fazia um tempo, mas não tinha comprado até então, só que eu consegui emprestado com um amigo. Comprou. Eu sentei pra jogar. E, cara, eu joguei o Rivet Wars. Olha. Rivet Wars, pra quem não conhece, é um jogo da Cool Mini or Not, editora favorita de 10 a cada 10 Excels com quem você conversa. Exatamente, cara. É isso e Fantasy Flight, né? É, a Fantasy Fly ali em segundo, mas a Fantasy Fly vai sempre perder pontos pela caixa, cara. É. Puta que pariu, é verdade, cara. As caixas deles são... A parte interna deles são muito ruins. Parabéns. A parte interna é padrão, cara. Os caras não se dão o trabalho de fazer diferente. É horrível. Enfim. O Rivet Wars, cara, ele é um jogo de estratégia que você vai comandar duas tropas diferentes. Ou você vai comandar o lado do eixo, que eles chamam de Blight, ou você vai comandar os aliados. Cada um deles tem um visual bem diferenciado, assim. Você consegue identificar bem, bem diferente. O Blight é bem steampunkzão, sabe? Olha que da hora. É, cara, ficou muito divertido. E os aliados não são um pouco mais normais. O cenário se passa mais ou menos ali numa época da Primeira Guerra Mundial, com algumas diferenças, obviamente. obviamente, né? Você vai ter robozinho, vai ter uns negócios diferenciados. E o jogo base dá pra duas pessoas. Ele tem uma previsão de 20 minutos a 30 minutos por cenário. Olha que rapidinho. É, eles dizem que com as expansões, e dependendo do cenário que você vai jogar, ou com uma segunda core box, você consegue jogar até 4 pessoas. Como a gente só tinha uma core box, a gente jogou em duas pessoas, jogamos dois cenários. Cara, ele é muito divertido. Cada figura vai ter seu alcance, os dados de ataque, quanto que ele vai andar, quanto de vida ele tem e quanto ele custa pra summonar. No início do seu turno, você vai ganhar pontos pra recrutar suas tropas. Você vai recrutar as tropas no mapa. Terminado de recrutar, você começa a sua fase de ataque, você ataca o que você pode. E na sequência, você vai andar com as peças. Aí você passa o turno, tá? Uhum. É bem, de uma forma bem simples, bem chula, é assim que começa o jogo. Você, além disso, vai ter cartas de missão e cartas de ações, que você vai poder fazer algumas outras coisas. O jogo, basicamente, você vai completar as missões para ganhar pontos de vitória ou segurar objetivos no mapa para ganhar os pontos de vitória. E atingir um limite de pontos de vitória que vai ser decidido pelo mapa que você tá, você ganha a partida. Ele é bem simplesinho e muito divertido, cara. Ele é um xadrez mais estratégico, assim, com miniaturas bonitinhas, rodando pra cima e pra baixo. Sabe o que ele lembra pra mim? Ele lembra bastante um Memoir. Ele tem essa pegada do Memoir. Ele tem. Mas talvez pela temática, talvez seja por isso que eu tô lembrando bastante, mas no Memoir não tem questão de missão, não tem questão de cardiação, então, mas eu acho a questão muito da divertido. Posição das suas miniaturas é legal. Então, eu achei muito divertido isso. E assim, você tem grids, né? Os grids vão ter quatro espaços e você não vai andar o espacinho dentro do grid, você anda de um grid pro outro. E o legal disso é que é o seguinte, você pode posicionar a sua miniatura da forma que você quer dentro do grid e isso vai influenciar a ordem de ataque, porque você tem os quadrados preferenciais. Quando você atacar, você vai escolher o grid que você vai atacar e vai rodar o ataque. O ataque sempre vai pegar no espaço 1, pra depois pegar no 2, pra depois no 3. O ataque é por dados? Por dados. São dados de 6 lados normais. Com 5 ou 6 você acerta. E daí algumas habilidades vão acrescentar uns modificadores nisso aí. E pra você colocar suas unidades em campo, você tem tipo uma questão de moeda? De economia que você vai gerando? Foi aquilo que eu falei. É, no início da partida você ganha X pontos de recrutamento. Sim. Que o cenário vai definir quantos são e gastando eles você vai recrutar as figuras. A diferença é que assim, você tem dois pontos de recrutamento. Você tem os rivets, que nas cartas são representados por tipo uns rebites de metal, e você tem os pontos de recrutamento normal. O rivet, ele acumula, então você não gastou, ele continua lá pra você gastar no próximo turno. Os outros não, ele renova todo turno, mas não acumula. Então gastou, gastou, não gastou, azar. Tô vendo uma imagem aqui, mas no seu campo tinha unidade de avião, alguma coisinha, ou é só só terrestre. Os aviões são a expansão. E é bem legal porque ele tem um suportezinho que é de acrílico, transparente, e ele realmente fica... Aí você prende o avião em cima e ele realmente fica sobrevoando o campo, cara. É muito, muito legal. É muito legal. Muito divertido. Cara, é um jogo muito rápido. Ele é muito simples de você entender como é que se joga e muito divertido. Muito divertido. Eu gostei muito dele. As miniaturas são um show à parte. Elas têm um visual que se aproximaria do Tibi, mas é diferente ainda assim. Elas são muito bem trabalhadas, muito legais. Os próprios soldados que são as unidades padrões, você tem pelo menos dois tipos diferentes. Cara, é muito, muito divertido. Eu gostei muito do jogo. Ele tem um apelo visual muito grande. Sim, lembra aquelas bonecas russas? Matroska? Matroska. Isso, lembra muito o formato delas. Ah, sim, é verdade, lembra mesmo. E que jogo divertido, vale muito a pena. É difícil pra gente ver aqui, né, infelizmente. Uhum. Mas é um jogo muito legal. Inclusive, meu amigo me comentou um negócio que eu fiquei pasmo, cara. Ele comprou lá fora esse jogo, né? Ele tinha uma loja e ele comprou algumas coisas pra loja e quando ele tava lá fora ele comprou. Ele é um jogo padrão que a gente vai ver aqui na casa por ter miniaturas, enfim, na casa dos R$400, talvez pra mais, porque a gente não encontra aqui no país. Sabe quanto que ele pagou lá fora? Ele pegou uma promoção, ele pagou $20. Caraca! É muito absurdo, cara. Nossa. Não, assim, ele é um jogo que $20 não é metade do preço do jogo lá fora, gente. Do jogo fechado. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não sei que diabo de promoção é essa que ele pegou, mas ele pagou $20 lá fora. Ah, certeza que é mercado negro aí. Não, pena. Ou ele comprou junto com a distribuidora quando comprou as coisas pra loja, né? É porque, por exemplo, na Amazon, o preço fechado dele de retail é $60. Então, ele deve ter comprado com o preço de lojista, provavelmente. Sim. Mas, cara, eu estou cogitando cogitando seriamente roubar esse jogo dele. É, mentira, como a gente tá gravando e eu não posso produzir provas contra mim, eu estou cogitando fazer um arrendamento desse jogo. Olha, utilizando termos jurídicos pra galera não entender. Fazer empréstimo por tempo indeterminado. Indeterminado. Sim. Como não vou firmar nenhum contrato, eu pretendo usucapir esse jogo em breve. Ó, boa. Tive na minha mesa um jogo que eu recebi pela Rock Jogos, que foi a Seven Wonders Duel, que saiu recentemente pela Galápagos. Vamos ter vídeo? Vamos ter vídeo? Claro, já tem um vídeo do unboxing, eu quero fazer mais pra frente um vídeo de gameplay, porque é um jogo muito maneiro, pra quem gosta de Seven Wonders tradicional, né, que é um jogo de cartas de 3 a 7 pessoas, sabe que no versão de cartas do primeiro jogo lá, tem até como você jogar em 2 pessoas, só que você tem que simular uma terceira capital, uma terceira potência, e um jogador tem que jogar uma vez por ela e outro jogador tem que jogar assim. É, não funciona muito bem. É bem ruinzinho. E o Seven Wonders Duel, ele corrige isso, né? Principalmente porque ele pega o Anthony Bauza, que é o designer do Seven Wonders, mais o Bruno Catala, que fez Five Tribes e outros jogos. Uhum. E uniram as mentes ali pra fazer esse jogo exclusivo pra 2 jogadores. E que funciona muito bem, cara. Ele dá uma correção, pelo menos na parte do militar, ele faz uma correção muito legal, porque fazer um comparativo com a versão do Seven Wonders mesmo, é que o militar é só pra você ganhar pontos de vitória, então, conforme o final de cada era, né? Que você fazia o comparativo dos escudinhos que você tinha. E na parte militar do Seven Wonders, conforme você vai aumentando sua potência militar, né? Você vai avançando em direção à capital. Então, praticamente é um cabo de guerra. Se eu avanço 2, você coloca 1, você retorna 1. Mas se eu chegar na sua capital, eu venço o jogo na hora. Então, existe essa briga, esse balanço, entendeu? Entre você focar em militar, não pode deixar as outras pessoas focar em militar, ou você tentar queimar as cartas na hora ali de fazer o draft, né? Ou você tentar fazer uma forma de explorar. Outra forma também que eu acho interessante dele, porque no Seven Wonders você praticamente você fazia uma pontuação final, né? Nesse, que é no jogo você tem 3 formas de ganhar. Uma é vitória civil, digamos assim, que é o quê? Você ir até o final das eras, depois contar os pontos e ver quem faz mais pontos. A segunda possibilidade, que eu nem falei, é a parte de vitória militar. E existe outra forma também, que é a forma de você ganhar por supremacia científica. As cartas verdes de ciência tem nesse jogo também, só que elas têm símbolos diferentes. Então, você coloca no seu campo 6 símbolos diferentes de ciência, vitória automática também. Então você também tem que estar de olho como tá a estratégia do outro adversário, né? Na vez que eu joguei 2 vezes. Eu joguei uma pelo Tabletop Simulator e outra joguei aqui com a Jéssica mesmo. Pelo Tabletop Simulator eu joguei contra um amigo nosso, o Alexandre, o Xande, e eu ganhei dele por vitória científica. Eu joguei contra a Jéssica, ela ganhou também por vitória científica, entendeu? Porque eu dei bobeira, deixei uma carta ali, eu falei, putz, eu já automaticamente, pela ordem das compras das cartas, já sabia que a vitória era dela, praticamente. Então, olha, a gente tá aqui entre amigos, eu acho que você pode falar a verdade, você deixou ela ganhar pra não dormir no sofá. Não, não. Eu tava bem com afinco, assim, de tentar uma parte militar, tentar uma parte de cultura civil, vitória civil, no caso, né? E não rolou. E, assim, uma coisa que é legal é que as cartas, elas têm anatomia diferente. Então, o pessoal pode até perguntar, ah, então dá pra eu misturar os 2 jogos? Não pode. A única coisa que você pode misturar entre os 2 jogos são as moedas. É só isso. O restante não dá pra você pegar a carta de um jogo pra outro, que até a questão das cartas são diferentes, né? Ah, isso aí é interessante. A única coisa que você pode aumentar a sua jogabilidade é você comprar a expansão que saiu lá, que é a Pantheon, né? Que adiciona os deuses, que foi bem avaliada, foi bem premiada também lá fora. O prêmio do Golden Geek também falou muito bem dessa versão. E é um baita de um jogo, cara. É assim, um jogo rápido. Eu acredito que no máximo 30 minutos, se você se enrolar muito, você joga o jogo. É um bom filler, assim, sabe? Ah, vou jogar aqui rapidinho. A temática é muito agradável e ele funciona muito bem na mesa, assim. Lembro que no jogo tradicional você tinha uma Wonder, você tinha que construir as etapas dessa Wonder, né? Dessa maravilha. Antes de começar o jogo, abre-se 8 maravilhas ao longo de 2 vezes, né? Tipo, 4-4. E cada um vai fazendo tipo um draft de Wonder ali. Então as Wonders ficam disponíveis pra você comprar ali. Depois que você compra e você deixa ela acumulada, você só tem uma etapa dela. Então uma vez que você fez a etapa dela, você já construiu ela e ela te dá um bônus automático ali, conforme você constrói. É muito, muito maneiro. Então eu recomendo muito o Seven Wonders Duel. Se você tiver interesse, entre lá na Rock Jogos e compre também. Tá bem baratinho por lá. Você também teve plantando umas coisas muito loucas que não é tradicional de plantar, né, cara? Exatamente. Você tá traficando drogas, cabeça? Meu Deus, cara. Não, pior que isso, board game. Então, Antes fossem, né? Antes fossem as drogas. Então, esse não, mas alguns finais de semana atrás, não vou datar tanto assim, eu fui num evento de board game com a minha namorada que teve na Academia de Jogos aqui em São Paulo, que foi um evento bem interessante, assim, com o espaço deles é bem legal, eles têm um acervo muito grande de jogos, e tinha uma galera realmente disposta a ver coisas novas, gente trazendo coisas de casa pra jogar com pessoas que elas não conheciam. Então, eu acho que é uma boa chance, caso, né, eles vão fazer isso mais vezes, então você às vezes não tem que jogar, ou quer jogar alguma coisa nova, é uma boa oportunidade, fica essa indicação. E aí, eu acabei jogando um jogo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o Scoville. Scoville. É, exatamente. S-C-O-V-I-L-L-E. O que é o Scoville? O Scoville, ele é um jogo de plantar pimentas. Ó. Oh. Olha só. O nome vem de uma escala que é utilizada pra medir o grau. Caralho, é de verdade. Agência de pimentas. Então, a referência vem daí. Ah, agora o nome tava me batendo na cabeça e eu tava, rapaz, conheço exato, isso. Exato, olha só. Qual é a grande coisa desse jogo? Ele é um jogo que vai misturar mais ou menos um set collection, uhum, com movimentação em grid e leilão. Como que isso funciona? O jogo, ele vem com um espaço aonde que seria o terreno onde você planta as pimentas. Esses são quadrados. Cada jogador vai usar um agricultor de pimenta, sei lá como é que é o nome. Um pimenteiro. Um pimenteiro é boa. É. E esse pimenteiro, ele só vai poder se movimentar pela mediana do lado, como chama os objetos? Meio do lado. Tem um nome isso, não tem? Aresta? Não. Não, a metade de um lado de um quadrado. Então, é metade do lado quadrado. Eu não sei o nome, infelizmente. É, você vai poder se mover por pontos que são a metade, sempre a metade do lado desses quadrados. Então, você nunca vai passar por cima das pimentas. Você sempre tem que contornar esses quadrados. Muito justo, né, cara? Muito justo. Vai estragar a tua plantação? Poxa. Exatamente, você não pisa em cima da sua plantação. Então você planta a pimenta no meio do quadrado e você anda nas laterais desse quadrado. Ah, é como se fosse uma trilha, só que exatamente, em vez de você usa as arestas ali pra você se movimentar, em vez de passar por dentro. Exatamente. E aí, toda vez que você passa no meio de duas pimentas, você vai colher alguma pimenta. E aí você tem, e dependendo da combinação dessas pimentas, você tira um tipo de pimenta. Tem um chart pra falar. Então, se você anda entre a pimenta vermelha e a pimenta amarela, você colhe uma pimenta laranja. Sim. E aí, assim, sucessivamente, você tem graus de pimenta. Cada pimenta. E aí essas pimentas vão ficando mais raras dependendo da dificuldade de você conseguir passar entre duas. Então, a pimenta mais rara é a pimenta fantasma, né? Que você tem que passar entre uma pimenta preta e uma pimenta branca. Ih, esse jogo tá desatualizado. Aonde vem a questão do set collection? A forma de você pontuar esse jogo é você comprando receitas ou elementos do mercado por meio das pimentas. Então, sei lá, se você gastar uma pimenta de cada cor, você ganha tantos pontos. Se você gastar duas vermelhas e duas amarelas e uma branca, você ganha tantos pontos. Então, você tem que colher as pimentas pra comprar pontos de vitória. Só que não é simples assim. Você tem a mecânica do leilão. Como que é a mecânica do leilão? Você tem moedas, e essas moedas, todos vão fazer um leilão fechado pra definir quem vai ser o primeiro a escolher o que vai fazer primeiro. Então, digamos que eu ganho o leilão. Eu botei mais moeda que todo mundo. Então eu vou poder escolher se eu quero plantar primeiro, na verdade, se eu quero plantar e comprar primeiro, ou se eu quero colher primeiro. Se eu for o primeiro a plantar, eu sou o último a colher. Da mesma forma, se eu for o primeiro a colher, eu vou ser o último a plantar e o último a comprar os pontos de vitória. Então você tem, todos os jogadores vão se posicionando, então, eu quero ser o primeiro, mas você pode ser o segundo do meio, ser o último. E isso dá um toque no jogo inacreditável, do ponto de você ter que pensar muito bem o que vale mais a pena você garantir que vai fazer primeiro, porque às vezes você fala assim, eu preciso colher primeiro, porque eu preciso passar nesse espaço e pegar esse tipo de pimenta. Só que se eu for o primeiro a colher, eu vou ter que correr o risco de talvez outra pessoa comprar os pontos de vitória que eu tô querendo comprar. Putz, é foda isso. E muitas vezes você tem que arriscar e confiar que os outros jogadores não vão fazer aquilo que você tá pensando em fazer, entendeu? Porque o que acontece, o local que você para, outro jogador não pode passar por cima de você e nem parar no mesmo que você. Então, digamos, tem um local específico com uma pimenta que tá todo mundo precisando. Se você for o primeiro a movimentar, você tem chance de chegar naquele local e parar e travar aquele local. Uhum. Se você for o último, é provável que você não vá conseguir pegar aquele local. Então você não consegue pegar a pimenta. Só que se você for o primeiro a colher, você não compra. Então ele tem essa coisa de cobertor curto, assim, do jogo. Exatamente. É muito, muito bom. Ele é bem apertado, até na pontuação, tanto que acho que a diferença de pontuação final foi uma coisa tipo 62 a 67, nossa, que não é muita coisa, 5 pontos pra mecânica do jogo. Minha namorada ganhou de uma maneira vexatória de mim, assim, eu não cheguei nem perto, porque teve uma hora que eu falei, meu, consegui, montei a estratégia perfeita pra fazer vários pontos, e deu tipo tudo errado. E daí ela riu da tua cara e apontou ainda. Exatamente, exatamente. Tô lembrando que o tabuleiro do jogo que é visto por cima, né? Tem a parte da plantação, aí tem uma parte ali como se fosse uma parte de cozinha, né? Então, porque o que acontece? Ali em cima, você vai colocar algumas cartas que vão ser compradas no começo do turno. Essas cartas sempre vão te dar algum tipo de pimenta, porque você sempre tem que ter alguma pimenta para plantar. Você não pode deixar de plantar. Só que o que acontece? O primeiro a comprar é o que ganha o leilão. Então, às vezes, sai uma carta ali que você nem vai precisar colher aquela plantação. Você nem vai precisar se movimentar para colher. Aquela carta já vai te dar aquela pimenta. Então, coloca mais um ponto aí do leilão. Embaixo, você tem alguns símbolos, que são os escudos, que fala o seguinte: quem for o primeiro a plantar determinado tipo de pimenta, ganha pontos de vitória também. Então, às vezes, você pode até não conseguir comprar as receitas, mas se você foi o primeiro a conseguir os tipos raros de pimenta, você faz muita pontuação. Tanto que foi assim que minha namorada ganhou. Legal. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Eu achei ele super legal. Ele parece complicado, mas, assim, com 2 turnos, você já entendeu as possibilidades e você já começa a fazer estratégias de onde colocar sua pimenta, aonde movimentar, como que eu vou fazer, como que eu vou ordenar as minhas ações. E é sempre aquela dúvida difícil de aonde eu coloco se eu ganhar o leilão, aonde que eu vou colocar. Porque se você fizer ali um movimento errado, você perdeu o dinheiro, que você, né, poderia usar depois para outros leilões, e você pode perder a sua estratégia. Você pode perder toda a rodada fazendo isso. O jogo ele vai acabar quando você tiver menos número de receitas a serem compradas do que número de jogadores. Então ele não tem um número determinado de rodadas pré-definido. Tudo vai depender do quão rápido os jogadores forem comprando as receitas e as outras opções de compra lá. Mas assim, é um jogo bem legal, flui super bem. Ele é de 2 a 6, a gente jogou em 5 jogadores, e mesmo assim ele não foi, o downtime dele é bem rápido. Mas... porque não tem muita opção pra você fazer. No final, na última rodada, quando você começa a fazer muita conta, fica um pouco mais demorado. Mas no geral, ele roda bem rápido, até porque tem a questão do leilão, então muda. Se você às vezes foi o primeiro, depois você não vai ser o último. E se você é o último a fazer uma ação, você vai ser o primeiro a fazer a próxima. Então você não sente a sensação de que você sempre vai estar sendo o último, por isso demora muito. Então, assim, uma recomendação assim, bem interessante. Eu não sei quando ele vai estar aqui no Brasil, mas é uma recomendação bem legal pra quem gosta de uma coisa mais frita cuca, assim, e com uma mecânica bem diferente. Pra quem gosta de pimenta, é um... pimenta deixa tudo queimando. Sim, cara, e a arte desse jogo é... cara, eu adorei. Ele lembra bastante aquele jogo Kingdom Rush, sabe? Sim, sim, sim, sim. Cara, é muito, muito maneiro. E as pimentas são de madeira, é muito bonitinho de você ir colocando, né? Os componentes são bem legais, assim. Eu gostei bastante. Vai, ia ser massa jogar com pimenta de verdade pra pessoa esquecer e passar a mão no olho. No olho? É. No olho, imagine, cara. Mas esse cara, só destaque, ele fez Belfort, a arte, né? O artista desse jogo. Belfort fez... Pandemic dele? Nossa, como assim? Olha aí. Agora que eu tô vendo aqui, eu... What the fuck? Eu já não sabia. É muito legal a arte. Seu último jogo de hoje, Excel, qual foi? Cara, o meu último jogo de hoje é um jogo que eu não esperava que eu fosse comprar. Eu tinha me interessado quando eu vi o anúncio dele pela temática, mas eu realmente não fazia plano de comprá-lo. Comprei por impulso e, cara, que jogo maravilhoso. É o New Angeles. Compras por impulso, né? Compras por impulso. Quem nunca? Nosso meio é ótimo pra esse tipo de jogo. Exato. Então é o New Angeles. Cara, o que é o New Angeles? O New Angeles, como o próprio nome já diz, ele se situa na cidade de New Angeles, que é uma cidade num futuro cyberpunk, em que você vai controlar uma corporação. Você é o CEO de uma corporação. Você vai ter cada empresa sendo responsável por uma área diferente. Ah. Você tem a empresa de tecnologia, a empresa de saúde, a empresa de mídia, a empresa de construção. É bem interessante, assim. E qual que é o papel de vocês? O papel de vocês é controlar a cidade, atendendo as suas demandas, para ganhar pontos e ganhando capital fazendo isso. É, uma coisa que é interessante de dizer, né, que normalmente o futuro, né, do cyberpunk, quem controla o mundo, né, não é nem uma organização. São as empresas. As grandes corporações, por isso que você está ali no papel delas. É interessante esse jogo porque você se sente, tipo, na board que tá decidindo o futuro da cidade. E não deixa de ser isso. Então, assim, por que que você faz isso? Por que que você vai atender? Porque se você não atender as demandas da cidade, o Estado começa a ganhar poder. E se ele atingir um limite de poder, que é 25, ele retoma o controle da cidade. E a gente, como dono de empresa, não quer que isso aconteça. No início do jogo, cada jogador vai receber uma carta de objetivo. Esse objetivo vai ser sempre estar melhor que a empresa X. Ou a carta do federalista. O federalista, ele quer que o governo retome o controle da cidade. Só que ele só ganha se, quando o governo retomar o controle da cidade, ele tiver pelo menos 25 de capital. Se ele não tiver, ele perde o jogo também. Entendi. E ao final do jogo, os demais jogadores, eles ganham se o governo não tomou o poder da cidade e se você ficou na frente do seu amiguinho. Se você não ficou na frente do seu amiguinho, do sua carta objetivo, você não ganha. É um jogo cooperativo competitivo. Cara, é um jogo cooperativo em que obrigatoriamente uma pessoa vai perder. Os outros todos podem ganhar. Ah, sim. Entendi. Pensei que fosse, tipo, condição de vitória. Uma pessoa ganhar, o resto se fuder. Não. Pode ter vários ganhadores. Entendi. Você sempre vai ter obrigatoriamente um perdedor. Sim. O número de ganhadores é indefinido. Olha que da hora. E o que eu achei legal é assim, ó. A cada dois turnos muda a demanda da cidade. Vai aparecer uma nova coisa. Uhum. E daí você tem que ir gerando recursos. Só que você começa a gerar recurso, pra isso você precisa enviar androids pra produção. Aí você envia android pra um distrito, o distrito começa a ter passeatas anti-android. Se você continuar forçando ali a produzir recurso, aí ele entra em greve. Ou você pode ter organizações criminosas que vão aparecer nos distritos e vão atrapalhar a tua produção. Sim. Ou ainda, extremistas de um grupo anti-androids que vão gerar uma greve automática, ou doenças que vão impossibilitar os distritos de produzir. Então, assim, é bem interessante a temática do jogo. E essa parte aí de como aparece isso é tudo por carta de evento ou é uma fase do jogo? É tudo por carta de evento. Carta de evento. Na verdade, assim, cartas de evento vão alterar o cenário do jogo entre uma demanda e outra. Mas essas situações vão acontecendo conforme você vai gerando recursos, vão acontecendo essas coisas automaticamente. Sim. E daí, assim, como que funciona? Ah, simples. A gente vai ter as fases de negociação e a fase que a gente vai verificar se a gente produziu os recursos todos ou não. Então, vamos alternando quem vai ser o jogador ativo. O jogador ativo vai pegar uma carta da mão, uhum, que é uma ação, ele vai propor, ó, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa, se tu não, acho que a gente tem que limpar as doenças. E vai botar a carta lá. Vai ser aberta uma rodada para todos os outros jogadores se manifestarem, se eles querem ou não fazer uma contra-oferta, botar outra carta em jogo. Sim, porque pode ser benéfico para ele, mas não é benéfico pros outros. Não, exato, porque assim, em tese, todo mundo quer o bem da cidade, mas simultaneamente você também quer o seu próprio bem. Claro. Então você vai propor coisas que vão lhe beneficiar, por mais que vão beneficiar a cidade. Se ninguém fez a contra-oferta, beleza, você vai efetuar a tua ação e tu vai ganhar um bônus por isso. Normalmente tem uma carta de personagem que vai te ajudar a tua empresa, como se fosse um funcionário que vai ajudar a tua empresa. Se alguém apareceu a contra-oferta, não, eu quero isso. Porque assim, você não vai só executar a ação, você também vai ganhar esse bônus dessa carta que vai fazer alguma coisa por ti. Uhum. Então, alguém pode apresentar a contra-oferta, que ele quer aquilo, ó. Aí, se teve a contra-oferta, vai ser aberta uma rodada para todos os demais jogadores apostarem cartas da mão, virar de cabeça para baixo, uhum, apoiando uma das duas decisões. Ah, que da hora. Se permanecer um empate, se permanecer um empate, o jogador ativo, ele leva. Só que para essa aposta, você pode dar cartas de assets, que eles chamam, que são os recursos, que são esses funcionários, que você já tem. Falou, bicho, se tu votar para me ajudar aí, eu te dou... Ah, você vai subornando a galera. Que massa. Eu te dou um dos meus funcionários. Ou, se você me ajudar, eu te dou um capital agora. Então você pode subornar as pessoas. Uhum. Ou ainda, negociar situações futuras. O jogo prevê na regra o seguinte: se eu tô negociando uma situação agora, eu te dou um funcionário se você votar agora pra mim. Ou te dou um capital agora se você votar pra mim. Você é obrigado a cumprir. Ah. Mas se você tá negociando futuramente, você não é obrigado. É. Então, tipo, cara, me apoia nessa que eu te apoio na outra. Você não é obrigado. É, o Twilight faz isso. Então, cara, isso aí é muito legal. E o mais legal é que o jogo não tem rolagem de dados. Ótimo. É só essa negociação e o gerenciamento. Uhum. Então, assim, você tem que pensar num gerenciamento a longo prazo. Que, eu vou atender essa demanda agora. Pô, mas e futuramente? Como é que eu vou fazer? Pois é. Será que eu vou conseguir controlar? E o legal é que, assim, as demandas são sempre situações que estão acontecendo com a cidade. Eu fiquei brincando lá que ia banir as drogas recreativas. Esse é uma das situações. Que, inclusive, foi a primeira que eu joguei, foi isso. Você puxou a carta lá da demanda que você vai ter que atender. Aí tava lá, as drogas recreativas foram banidas. Então, naquele turno, a gente, em virtude disso, a gente tinha que investir bastante em entretenimento pro cidadão. Então, eu achei super interessante essa jogada que eles fizeram, sabe? E daí, cara, não adianta. Eventualmente, você pega um roleplay e a gente ficou sacaneando. Eu falei, olha só, eu queria saber o seguinte. Vamos botar as cartas na mesa. Quem foi que baniu? Porque eu não votei em nada, não passou nada por mim. Foi algum funcionário? Ah, é votação secreta? Não, não tem que votação. É porque a demanda é a carta que você vai virar. Só que aí você entra no roleplay sacaneando. Entendi. Quem que botou isso aí? Eu não concordei com isso. Agora olha só o que a gente tem que fazer, entendeu? A gente ficou sacaneando, assim. Massa. Ficou bem, bem divertido o jogo em virtude disso, sabe? Tô vendo uma foto do setup dele, assim. Ele parece, na questão da mesa, muitas coisas. Parece até um setup parecido com o do Eldritch Horror. Assim, um tabuleiro gigante. Lembra um pouco. E eu tenho um acréscimo sobre esse jogo, cara. Esse jogo é uma mistura do Pimp My Bite com o Meu Corpo e Minhas Regras. Olha só! Como assim? Ele é uma mistura, cara. Quando você pega pra jogar, você olha assim e fala: cara, eu ajudei a criar esse jogo sem saber que eu ajudei a criar esse jogo. Mentira, porque o jogo já tinha sido produzido bem antes. Sim. Mas, cara, é uma mistura perfeita dos dois jogos que a gente fez no Board Lab. Olha, mas que da hora, cara. Curti. Buzeta, qual que foi o seu segundo jogo da jogatina? Cara, eu fui pro box dessa vez e ajudei a fazer manutenção dos carros que chegam toda hora ali, cheio de confusões malucas que acontecem. Em menos de 2 segundos? Cara, essa parada de quando falo box, né, pra galera que tá pra situar, pensa que cada jogador controla uma equipe de box, de Fórmula 1, né, e ocorrem eventos que vão dar problemáticas nos carros das suas equipes e você tem que trocar pneu, colocar combustível, trocar motor, melhorar ali. Isso acontece de uma maneira muito legal nesse jogo. Pit Crew é um jogo brasileiro que veio pela BCG Editora, lá de Brasília, com produção do Sandro Tomazetti, lá da Cyber Hino Studio, né, que ele veio dos videogames, mas ele tá produzindo agora board game também, e que é um jogo de 2 a 4 jogadores. O jogo acontece ao longo de 5 rodadas, onde tem 5 incidentes, e cada jogador tem um board do seu carro visto por cima, que tem 4 cartas de pneu, uma carta de aerofólio, uma carta de motor, uma carta de gasolina, da parte de combustível. Uhum. Esse incidente que é virado vai dizer o que você precisa trocar naquele turno. E a troca, eu vou explicar como funciona, porque ele utiliza operações matemáticas, né? Seja soma, subtração, seja um intervalo. Já e era. O que acontece... Já não comprarei. O que acontece nesse jogo é o seguinte. É um jogo educativo! Não, pode ser aplicado... Eu tô jogando pra me divertir, não pra aprender! Aquele cara mais revoltado. Aquele filho da... Para de tentar me ensinar coisas! Então, as cartas, quando você precisa trocar o pneu, ele tem uma soma de 2 algarismos. Por exemplo, 3 mais 1, aí você vai lá, ou 3 menos 1, porque ele é mais ou menos, entendeu? Você pode fazer soma ou subtração. Ô, cara, que sacanagem, se o cara é ruim de matemática. Então, aí que tem a piada, né? Não, esse é um jogo bom pra sacanear os teus amigos, né? Fala, ô amigo, sério mesmo que tu errou 3 mais 1? Sério mesmo? Cara, é muito engraçado, porque, assim, quando você lê o incidente, ele fala, as cartas do seu carro ficam todas de virada cabeça pra baixo. Você fala assim, ah, aconteceu um incidente. Aí tem lá o incidente do casco azul, que tem de fato uma carta assim. Fala assim, ah, troque 2 pneus, 1 aerofólio e troque o motor. Aí todo mundo conta 1, 2, 3 e já, e vira as cartas. Quando vira as cartas, no meio da mesa vai ter todas as fichas representando pneu, gasolina, aerofólio e motor, com números. Então, por exemplo, se você tem lá o pneu, você tem que fazer uma soma, uma subtração, que o resultado é de um algarismo. Então vai ter, sei lá, umas 40 tokens ali, de 0 a 9, né? Tipo, 4 vezes cada um. E você tem que pegar ali e colocar no seu tabuleiro. Objetivo... E quantos hobbits vai ter? Contou, que boa. A parte de pneu, eu não lembro exatamente qual que é, mas acho que é pneu, aerofólio, é uma multiplicação. Tem uma outra lá que é motor, por exemplo, que é uma soma de 2 algarismos. E tem uma outra que é intervalo, por exemplo, tem 4 e 7, aí você tem que pegar o token 5 e 6, entendeu? Quando você... Não tem nenhum de matriz? Não. Ia ser louco. Ia ser muito louco. Cálculo integral, né? Vamos fazer aqui cálculo integral. Mete umas matriz no meio, só de zoeira. Seria massa, cara, uma expansão assim, hardcore. Expansão universitária, né? Bom, mas essa parte é legal porque você tem que completar as fichas. Só que quando você olha para as cartas de pneu... De pneu não, mas as outras cartas ali de aerofólio, coisa... Você só tem, por exemplo, um tokenzinho 9. Tem 2 tokenzinhos. Se alguém pega uma carta lá que o resultado tem algum 9, uma pessoa vai ficar sem. Então existe uma briga, tipo aquele jogo de pegar a peça rápida e colocar ali. Só que para isso... E é pegando simultaneamente? Isso! É todo mundo ao mesmo tempo. Oh, meu Deus. Entendeu? Por isso que é caótico. Oh, a Lucy Crazy esse jogo. E assim, quando você não tem... ficha, você pode pegar uma ficha bônus, daí você tem uma penalidade na hora de contar a pontuação. E o que acontece? Quem termina, pega primeiro o troféuzinho de primeiro lugar. O segundo pega o troféuzinho de terceiro lugar, vamos supor que a gente tá em 4 pessoas. O terceiro e quarto lá que estão disputando, quem for acabar primeiro lá, pega o troféu do terceiro lugar. Então quem tá em último não pontua. Pra 2 e 3 jogadores tem uma outra forma de pontuação. Que assim, quando você termina, você calcula cada pneu que você acertou, vamos supor, lá, pedir pra trocar tudo. Cada um dos pneus vai dar um ponto de vitória, o aerofólio, diesel, motor e gasolina, vai dar 2 pontos de vitória se você acertou. Se você usa o tokenzinho bônus lá de Coringa, você perde um ponto pra cada um que você utilizou. E além disso, tem uma ficha de vitória. Quando todo mundo termina, você pega a ficha de vitória e fala assim: quem pegou o tokenzinho amarelo ganha tantos pontos de vitória. Quem pegou tal coisa, pega tantos pontos de vitória. Então, ocorre assim, vai 5 fases desse jeito. Então tem as cartas de incidente e tem as cartas de super incidente, que é o ideal você utilizar na última rodada, que é normalmente as cartas que precisam trocar muito mais coisa. Então é caótico. Cara, eu tenho que contar um caso aqui que aconteceu. 2 casais de amigos veio pra cá em Curitiba visitar a gente aqui, e eu fui apresentar esse jogo. Cara, aconteceu uma parada assim, que a gente tava aqui na sala, a gente não sabe até hoje como que aconteceu. Tinha os tokenzinhos lá, e a gente... Até agora a gente não sabe como isso aconteceu. Olha, eu vou explicar. Até o presente momento. Até o presente momento a gente não sabe. O apartamento tava aqui na sala, lacrado até hoje, a polícia está investigando, né? Não, cara, a gente tava investigando. E os culpados serão encontrados. Eu expliquei, a gente fez uma rodada, foi mega caótica, e na segunda rodada eu abri a carta e todo mundo revelou as cartas. Duas amigas nossas foi pegar o token, pegaram tão rápido, cara, o token voou e sumiu. A gente parou o jogo, começou a procurar esse token, e a gente ficou encafifado. Acho que uma hora depois que a gente foi procurar, olhou lá num copo na cozinha, lá na pia, achou o token lá. De tão caótico. Sabe quando você vai pegar rápido assim, você quer pegar antes da pessoa? Eu não sei como. Não. Alguém estava escondendo tokens dentro, e pra disfarçar e não ser pego... desovou ele no copo pra não parecer que tava roubando no jogo. Ou então... Não, cara. Ou elas puxaram tão rápido e de forma tão violenta que um buraco negro abriu e ele, tipo... sumiu e, sabe, o outro lado desse buraco de minhoca foi dentro do copo do tabuzeiro. Cara, não, é sério, porque assim, a distância até lá, a pia, sei lá, tem uns 2,5 metros, 3 metros até lá, e a gente não sabe como que acertou dentro do copo, cara. Mas assim, é um jogo, se você pensar, ah, é um jogo de matemática, não quero, tem que pensar que ele extrapola isso, cara. A parte de matemática é justamente pra questão de você ser mais eficiente. Se você gosta de matemática, é bom que você vai se dar bem, claro, mas a parte caótica do jogo traz a diversão de você tentar pegar peça, você pode atrapalhar as pessoas, ah, o cara tá pegando lá, você pode bater na mão do cara, então você pode deixar cada vez mais você caótico. Você pode dar um soco na cara dele também, que vai ficar mais caótico ainda, cara. Combina antes de jogar, né? Vale na cara? Vale na cara, por favor. Mas é isso aí, cara. Joguei Pit Crew e nem questão de propaganda, mas é um jogo mega baratinho aqui no Brasil, depois do lançamento mesmo. Acho que, sei lá, nem R$100 você paga nele. E é bem divertido, cara. Eu acho que é um bom filler. E temos vídeo de gameplay dele no site, no nosso YouTube, não temos, Abuzeta? Temos, sim. Quando o pessoal da BCG Editora mandou a versão preview, né? E depois eu também fiz um vídeo... Cara, eu penso em BCG, eu penso na vacina, cara. E quando chegou a versão final, depois da versão Kikante, né, que foi financiado, eu também fiz um unboxing que o pessoal gostou, ficou bem legal. Então confiram abaixo. Schumacher gewinnt! Michael Schumacher ist Weltmeister! Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. E pra finalizar, então, deixa eu agradecer aqui todo mundo que participou desse podcast, principalmente o Cabeça, que tava sumido. A galera tá perguntando, cadê o Cabeça, cara? Tá com saudade de você. Eu também estava com saudade de você. Eu tava reclamando que seu turno tava demorando demais pra chegar. Maldito downtime. Jogos assimétricos. Com certeza, né? Mas, Cabeça, fala pra galera por que você tava tão ocupado aí, se você puder falar, né? Talvez seja confidencial. Na verdade, eu sou um agente infiltrado da KGB. Tava meio me escondendo. Não, mas estava aqui com meus problemas relacionados ao ambiente de trabalho, aos estudos, né? E aí fica um pouco difícil, às vezes, de aparecer. Você tem que priorizar algumas outras coisas. Mas, sempre que eu puder, estarei aparecendo por aqui. Continuarei tentando colocar algumas coisas na mesa pra jogar e trazer aqui pra vocês, né? Sim. E fico aí agradecido e lisonjeado pra aqueles que perguntaram de mim, né? Escorreu uma lágrima agora, meu olho esquerdo. Mas eu voltarei. Meu turno pode demorar, mas ele vai chegar outra vez. Com certeza, o cara. O Cabeça tava ajudando o PA do Acre a escrever os livros. Ah, certeza, cara. Eu tava revisando, né? Eu tava fazendo a revisão. Sim, esse podcast tá sendo gravado dia 5 de abril e vai sair só lá, sei lá, dia 25, acho. Talvez pode ser... Quando a gente descobrir que já era um esquema, né? É, já era um esquema todo nervoso. Mas também obrigado, Excel, pela participação aí. Ah, tamo sempre aí, né, cara? Na medida do possível. E, galera, novidades vindo por aí. Só adianto isso. Com certeza, olha aí. Dentro em breve teremos vídeos e mais vídeos. Oh, tá prometendo faz tempo aí, já vou dizer, hein? Não, mas eu terminei de preparar o setup e terça-feira agora vai ser o beta. Olha aí, massa. Bom, então é isso, gente. É isso mesmo que... Pra quem não sabe, eu e o Excel estamos arriscando no mundo de desenvolvimento de board games. Pois é, cara, está se mostrando um desafio ferrinho. É, com certeza, mas é muito divertido. E aguardem um podcast sobre isso. Já sei até quem convidar, né, porque vai ser um podcast bem interessante. Mas é isso, gente, lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube e se inscrever no nosso feed, né, pra receber o podcast novinho no seu agregador de podcast sempre que sair um episódio novo. Além disso, temos nosso grupo Telegram, que sempre tem muito amor, muito carinho lá e muita paçoca, como sempre. E é isso, né? Então a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo turno. Yay! Yeah!